O ano passado, grande parte falou que o ano foi difícil, e foi mesmo, né? Tanto a nível particular como mundial, com todos esses, essas catástrofes, principalmente marcando o ano aquela de Nova York, não é? Diz, eu estava até conversando com muitos ali, que em Nova York não existe psicólogo para atender as pessoas que estão emocionalmente abaladas, não é? O mundo, a violência aumenta cada vez mais, o homem descobre mais coisas, mas às vezes não adianta, complica mais. Mas eu, nessa música aqui, ela me dá uma força tão grande para existir. Um Deus que guiou seu povo no deserto, sem tecnologia, os sapatos não terminavam, a roupa não envelhecia, as pernas não inchavam, todas as crianças que nasciam não morriam no nascimento, nem as mães perdiam as vidas, não havia doentes no deserto. Você fala, e a higiene? Mas onde Deus está, a bênção está. Comeram no deserto do maná, beberam da água da rocha. Que Deus é esse que está por perto? Seu nome é Jesus. Woo! que fez o seu projeto no deserto. Alamassa, lina, maa.